músicas são ditas desde o dia que o poeta falou. O pôr do sol de Brasília deve ser uma das maravilhas, bateu o espiro. Só pra divulgar, sarapatana de repleta novidade. Eu trouxe a chave, posso abrir a janela e vou ouvir a juventude cantar. Yeah, yeah, yeah, larará. É tão raro viver como a gente quer. Se faz parte sofrer, mas vale a pena tentar. Amplificador de emoção, até um sonho bom. Elas se tornaram conhecidas, as palavras que nunca são ditas, desde o dia que o poeta falou. O pôr do sol de Brasília deve ser uma das maravilhas, bateu o espiro. Só pra divulgar, sarapatana de repleta novidade. Eu trouxe já, posso abrir a janela e vou ouvir a juventude cantar. Yeah, yeah, yeah, larará. É tão raro viver como a gente quer. Se faz parte sofrer, mas vale a pena tentar. Amplificador de emoção, até um sonho bom. Opa, verdade seja dita, Brasil. Aí, irmão, Brasília dos traços de Oscar Niemeyer é muito mais que político, ó. É mística, céu azul, sonhos, é trabalho, rapaz. Trabalho, mas trabalho de milhares. Milhares que moram nos afastados lares, nas satélites, nas quebradas, nos becos, nas vielas, no entorno norte e sul. Oh, aqui o relógio desperta cedo, irmão. Brasília, da visão de Dom Bosco, a poesia de Renato Russo, Paralamas, Cássia Eller, aos versos do meu rap. Aí, ela resume tudo o que quer para seus filhos. Muito amor. E é desse jeito, gente. Original rap nacional. Gog, Manjaro, como tem que ser, sempre pelo certo. Vida, vida, oh, oh.